A terceira música! Pipando a Pedra! De autoria de... Lester! Vamos lá, galera! Vida de playboy é vazia. Não há nada que ele não possa ter. Cabeça de pedreiro é vazia. Tem tudo e acha que não tem nada a perder. Pipando a Pedra, com Pedro Pipa Pedra, fumando crack na Cracolândia. Pipando a Pedra, com Pedro Pipa Pedra, fumando crack na Cracolândia. Balas Vanelli com cocaína não dão mais aquele barato. Sair com as mulheres da vida já cansou e hoje parece algo errado. O Pedro Pipa Pedra, fumando crack na Cracolândia. Pipando a Pedra, o Pedro Pipa Pedra, fumando crack na Cracolândia. Vagando pela rua, alucinado, querendo fumar mais e mais. Na sociedade se sente sufocado. A liberdade, a pedra traz a paz. Pipando a Pedra, o Pedro Pipa Pedra, fumando crack na Cracolândia.